Irmandade. Ok. São Paulo Safari, Irmandade. Brasil. Metropolizou. Mania Cu Verbal BV, como me lembraram. DRM na produção. O mundo artístico é variado como um zoológico. Cada espécie, uma família, um tratamento, um modo no meio dos primatas. O coletivo predomina, comunidades distintas. Chimpanzés e gorilas, girafas observam tudo com o pescoço comprido. Sabe o que rola na savana, o relatório escrito. Existem carniceiros que devoram seu talento. Urubus e hienas nunca tiveram respeito no meio dos felinos. O tigre caça sozinho, leões esperam que as leoas façam um serviço. Só entram em ação no momento do perigo. Na manada de zebras de mil, sofre o indivíduo. Sempre os mais fortes, metropolizou. Marcando territórios, metropolizou. Seleção natural, metropolizou. Quebrou o cipó do Tarzan, do trono ao tombo, vai. Sempre os mais fortes, metropolizou. Marcando territórios, metropolizou. Seleção natural, metropolizou. Quebrou o cipó do Tarzan, do trono ao tombo, vai. Enquanto o sol morre, nasce um mistério. No meio da selva de pedra. Enquanto o sol morre, nasce um mistério. No meio da selva de pedra. Diz o provérbio, selva de pedra. A vida, a refeição na selva é questão de hora. Corais e cascavéis possuem a picada venenosa. Talvez insetos ou vermes destruam a plantação. São muitos na calada, agindo na escuridão. Sabe o ancião, diz que conhece o antídoto. Respeitado entre todos, o velho babuíno tão atenta. Nunca dorme a coruja, registra e analisa cada vulto. Na noite escura, os dois concordam pro veneno. É preciso procedimento, todos unidos pela cena. Função do formigueiro, ligeiro como um guepardo. Abate a vítima distante, o grupo é forte em massa. Guinus, elefantes, sempre os mais fortes, metropolizou. Marcando territórios, metropolizou. Seleção natural, metropolizou. Quebrou o cipó do Tarzan, do trono ao tombo, vai. Sempre os mais fortes, metropolizou. Marcando territórios, metropolizou. Seleção natural, metropolizou. Quebrou o cipó do Tarzan, do trono ao tombo, vai. Ok. GRM, Clã Leste, BV da Irmandade Negra, Brasil, massacre alternativo. Enquanto o sol morre, nasce um mistério. No meio da selva de pedra, pedra, pedra, pedra. Quando o sol morre, nasce um mistério. No meio da selva de pedra. Quando o sol morre, nasce um mistério. No meio da selva de pedra.